A novinha me chamou de gostoso. Sério? A novinha me chamou de gostoso. Oh, a novinha me chamou de gostoso. Gostei. A novinha me chamou de gostoso. A novinha me chamou de gostoso. Gostoso. A novinha me chamou de gostoso. Gostoso. A novinha me chamou de gostoso. Gostoso. A novinha me chamou de gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo. Toma, toma. Isso, bebê. Fica de quatro e toma, toma. Gostando, novinha, tu tá. Ai, paninho, tá gostoso. Tu tá gostando, novinha, tu tá. Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo. Toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É a versão da Pocadão. Sério? Burro Samba Leão. Ó, ó, ó. Tu tá gostando, novinha, tu tá. Ai, paninho, tá gostoso. Tu tá gostando, novinha, tu tá. Ai, paninho, tá gostoso. Tá gostosinho, baby, tá. Tá, tá. Ai, gostosinho, paninho, baby, tá. Tá gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fica de quatro e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fica de quatro. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Império Pagodeiro. Parada é essa ali, ó. Ele tá demais! Ali, tá tudo ok pro homem hoje. Várias crocâncias. Opa, ó. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. O especial, de Aliel, Aliel. Toma, o especial de Aliel. Parada é essa. Isso, bebê, isso. Prepara a bunda, prepara a bunda, isso. Prepara a bunda, prepara a bunda, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A parada tá louca ali em cima. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se de parede, o que é isso? Vai, vai, o que é isso? Vai. André Cedês, o mural de Ibicoara. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. toma, toma, toma.